Tonhão, vovô Tonhão tá lá, tá tranquilão lá, né, vovô Tonhão? Tá tudo bem com você, Nayara? Então tá aí, um abraço pra vocês aí, obrigado aí pelo carinho. E vamos trazer música aí. Quem vem agora? Carmen Silva, Adeus Solidão. Essa é pra matar a saudade. Outros que não matam. Eu já sofri e até chorei sozinha, sem ninguém. Mas de repente apareceu.